Quero deixar aqui meu abraço, meu querido amigo Pedro de Ló, galera Tico de Terra Nova, um abraço carinhoso. Ser testado e ser aprovado nos paredões. Bora, meu batera! E daí, se eu quiser farrear, toma toda a suba, saiu pra namorar, o que é que tem? Você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembrei, eu não sou de ninguém. Se apega de seu swing, ser testado e aprovado no Brasil. E daí, você me deixou, mas o dia passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei só, Deus sabe quanto eu sofri. Fui me humilhar, te pedi pra voltar, o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí, se eu quiser parria, toma toda a sua, saio pra namorar, o que é que tem? Não sei quem falou que a paixão acabou, que eu me lembrei, eu não sou de ninguém. Se eu quiser parria, toma toda a sua, saio pra namorar, o que é que tem? Não sei quem falou que a paixão acabou, sou de ninguém. Bora, swingão. Se é forró testado ao vivo. E daí, você me deixou, mas o dia passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei só, Deus sabe quanto eu sofri. É, fui me humilhar, te pedi pra voltar, o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí, se eu quiser varria, toma toda a sua, saio pra namorar, o que é que tem? Você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembrei, eu não sou de ninguém. Se eu quiser varria, toma toda a sua, saio pra namorar, o que é que tem? Você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembrei, eu não sou de ninguém. Você é mais um de atestado, produções. Sucessor.